Estou recebendo no estúdio a Lúcia Novaes, ela que é participante do talk show que acontece hoje, né, do evento temático Honoré de Balzac, no século XIX ao século XXI, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. É com grande prazer que eu estou aqui para falar de um projeto tão bacana e tão especial. E olha, ela que é diretora de cena artística, desenvolveu vários conteúdos multiplataforma, né? Sócia também de uma empresa, a Guanabara Brasil Comunicação. E na lista aqui que me passaram aqui com alguns programas que você produziu, eu conheço vários, viu? É, que passam ali na TV fechada. Tem o canal, o programa Socorro Meu Filho Come Mal, né? Que passava aí, passa ainda, né, no canal GNT. Boas-vindas também, que trabalhava ali com a questão da maternidade, né? Eu pude acompanhar aí alguns episódios. E agora aqui em Foz do Iguaçu, para participar de um projeto que começa, digamos assim, tem como base um livro, vira história em quadrinhos, tem outras plataformas chegando por aí. Conta pra gente um pouquinho disso. Isso é, a gente fala que é uma narrativa transmídia, né? A gente tem um conteúdo que é um conteúdo base, que é o livro Cristo Espera por Ti, que foi pangrafado pelo professor Valdo Vieira, né? Na época que ele fazia parte do Espiritismo, isso na década de 60, mais ou menos em 2015, o professor Valdo me procurou para transformar esse livro num longa-metragem. Só que o livro, ele é tão rico em personagens e no background dele, no bastidor dele, que eu percebi que só um filme não valia para contar aquilo. Então, esse filme, ele vai ser desmembrado em vários formatos de linguagem, que é o que a gente fala da narrativa transmídia, né? Então, o primeiro produto dessa narrativa é o que a gente veio fazer aqui esse fim de semana, que é o lançamento da História em Quadrinhos. A História em Quadrinhos, ela é uma forma de você visualizar esse longa-metragem. Ele também funciona como storyboard. Então é isso, a gente veio para já contar essa história numa linguagem mais popular e mais focada no jovem também, né? E a História em Quadrinhos, ela se chama Senhas de Charlotte, né? Será apresentada hoje a partir ali das 18h30, começa a programação, né? Inclusive você estará ali participando desse debate junto com outros integrantes desse projeto, estará ali o Laudo Ferreira, ilustrador, também o Lilo Parra, roteirista. Como é que foi até o desafio até de trabalhar, começar, né, com esse projeto aí de transformar um conteúdo que vários pesquisadores que passaram aqui por essa semana no programa disseram, conteúdo bastante denso, né? Exatamente. Que tem muitas informações, mudar um pouquinho até a linguagem, né, a forma para dar esse acesso a outros públicos. Como é que foi esse desafio? A gente está falando de um romance que ele foi escrito na década de 60, né, através de uma, a princípio de uma psicografia, mas é uma pangrafia, né, que é um fenômeno mais abrangente. O espírito, entre aspas, né, a consciência que colocou esse produto no livro é o Honoré de Balzac, que é um escritor do século 17, 18, então é uma linguagem bastante escritiva, rebuscada. Então o desafio era isso, como traduzir isso para os tempos de hoje, né? Então eu busquei uma equipe para essa história em quadrinhos que tem bastante bagagem nisso. A gente tem o Lilo Parra, que é o roteirista, né, que é premiadíssimo, no HQ Mix, mas principalmente em adaptação literária, né? Ele ganhou um prêmio com a adaptação dos clássicos de Shakespeare para o quadrinho. O Laudo, ele tem uma pegada multidimensional, né? Durante 10 anos, ele fez o livro sobre Jesus Cristo, que, na verdade, ele colocou um nome diferente, ele colocou todos os nomes em hebreu, chama Yeshua. Então, ele também tem essa veia multidimensional. E a gente traz também agora o Guilherme Xavier, que vai estar amanhã no talk show, que ele é o nosso produtor gráfico, que é quem vai embalar esse HQ, que tem uma experiência com Star Wars. Ele fez todos os livros de Star Wars, né? Então, a gente está falando de aspectos não só multidimensionais, mas também de ficção científica. O quadrinho, ele veio para os tempos atuais pensando também no futuro, né? E é bacana mesmo a gente ver aí o envolvimento de vários profissionais, né, nesse processo todo. Como você disse, até o quadrinho, ele vem aí como roteiro base para se produzir depois materiais para internet, série, filme. O que, que vem por aí que a gente pode até antecipar para os ouvintes? A narrativa, ela começa com o quadrinho, mas do quadrinho a gente já sai 5 pequenas animações, que a gente costuma falar que são spin-offs. São personagens que eles não são muito trabalhados dentro do quadrinho e que a gente vai conhecer outras histórias deles, né? E dali deriva provavelmente uma série de quadrinhos com um desses personagens. Um deles é o Zéfiro, que é um personagem muito atuante no quadrinho, que ele funciona como um mentor, né? Mas ele trabalha em várias dimensões. Depois dessas animações, a gente provavelmente vai ter uma animação longa-metragem, mas o produto final é a série para TV e o longa-metragem em ficção live action. E a gente tem uma surpresa que vai estar presente hoje no talk show, uma produtora executiva de cinema que vai exatamente começar a encaminhar a partir de agora a produção desse filme, dessa série, que não é algo simples, viu, Guilherme? A gente está falando de trabalhar com leis de incentivo, trabalhar a busca desse casting, que é muito importante, né? E o trabalho de roteiro mesmo junto ao player, né? Que são os estúdios que vão comprar essa ideia para transmitir o longa. Não, a gente sabe da dificuldade, né, se produzir materiais aqui no Brasil, sejam eles audiovisuais, sejam materiais literários, a gente conhece mesmo essas dificuldades com relação a isso. A programação hoje, né? Hoje, lá no Hotel Mabu Interlúdio, a partir das 18h30 começa a abertura, né? Na sequência, o que é que vem? Então, às 18h30, a gente tem a abertura do painel lá no Hotel Mabu. Daí a gente vai apresentar essa equipe, onde cada um vai contar um pouquinho dos bastidores do desenvolvimento desse quadrinho, né? O Laudo vai falar um pouquinho de como que ele desenvolveu o concept de cada personagem. A gente está falando de três linhas de tempo. A gente tem o professor Valdo Vieira em 1942, em Uberaba. Então, a gente tem um trabalho de desenho daquela região, naquela época, de cor. A gente está falando de Paris, de Carcassonne, em 1700. Então, a pesquisa dele, onde ele se inspirou, que músicas, né, ele ouviu para poder trabalhar, né? A mesma coisa, o Lilo roteirista, quais as inspirações e o que o Guilherme está pensando para embalar, quais os conceitos e quais as surpresas bônus, porque a gente está vendendo nesse talk show o HQ Príncipes, que são apenas 500 exemplares numerados. E eu vou te falar, já estão quase todos vendidos. Que bacana, bom saber realmente, até porque recursos obtidos com a venda, né, desse material, dessa história em quadrinhos, servirão aí para subsidiar outros passos desse projeto, né? Com certeza, porque a gente, lembrando que o trabalho da Conscienciologia, que é quem, a IAE, que é um trabalho voluntário. Então, isso é realmente muito importante, esses valores, para que a gente possa dar continuidade a essa narrativa transmídia. E lembrando também que a participação hoje, você que está curioso, né, nós já estamos falando há vários dias deste evento aqui na nossa programação, você que está curioso, quer saber mais sobre a obra, né, Cristo Espera por Ti, também sobre a história em quadrinhos, as senhas de Charlotte, olha, a entrada hoje é gratuita, amanhã, sábado e domingo, acontecerão cursos específicos, né, que aí sim esses cursos já terão aí o seu valor, né, em razão até da mobilização de profissionais envolvidos, da estrutura, tudo, mas hoje já é uma introdução aí para você ficar por dentro destes assuntos. Sábado e domingo tem aqui a programação, né? Acho que até vale a pena a gente repassar um pouquinho para o ouvinte aqui, aproveitando, né, a sua presença. Exatamente, Guilherme. O curso ele começa no sábado, as pessoas podem se inscrever ainda hoje no talk show, né? Ele começa às 9 horas. A gente tem uma primeira aula da professora Malu Balona, que inclusive é radialista aqui, né? Participa conosco aqui todos os sábados, o programa Foz do Iguaçu hoje. E ela vai estudar os personagens, né? E a parapsicologia, né, que é uma palavra difícil, mas o que a gente estuda ali? A bagagem desses personagens de uma forma multidimensional. Depois a gente tem o César Cordioli falando sobre as tertúlias em que o professor Valdo Vieira citou o livro, né, fazendo um pequeno histórico. E a gente tem também a Nina Rosa, que a gente vai entrar com um universo mais HQ aí, para quem gosta de jogos, né? Ela vai falar do Gamão e a relação desses personagens com o Gamão dentro do livro. E no domingo a gente tem a socióloga Lília Junqueira, onde ela faz uma análise do Balzac como sociólogo, né? E mais do que tudo, um sociólogo multidimensional. E para fechar, o Oswaldo Vernet, onde ele vai falar dos fenômenos, que a gente fala, as habilidades paranormais de cada um desses personagens no livro. E quem está curtindo aqui essa entrevista é a Sônia Regina Falcão da Silva. Ela manda aqui um bom dia para toda a equipe, diz que está nos acompanhando lá do Rio de Janeiro e gosta bastante dos debates aqui que abordamos, né? Deseja aí muito sucesso a todo esse trabalho, inclusive, né, a todo o trabalho que acontece hoje à noite aqui na cidade de Foz. Obrigado aí a Sônia Regina pela participação. E fica, portanto, o convite, né? A Patrícia Menezes, vou até pedir para o João Demar Corrêa verificar aqui, a Patrícia Menezes está colocando uma situação do som aqui da nossa webcam, pedir para ele verificar se está tudo ok, como é que está o som aí. Portanto, hoje à noite, né, começa aí a programação do segundo evento temático no Rio de Balzac, do século XIX ao século XXI. A Lúcia Novaes é uma das principais participantes hoje à noite ali. Se você quiser ir lá bater um papo com ela também, fica, portanto, aberto o convite, né? Tá, muito obrigada, Guilherme. Eu aguardo vocês hoje lá no Mabu. E lembrando que a gente está transmitindo também em 360 a realidade virtual na plataforma da Guanabara Brasil, esse programa aqui. Guilherme, muito obrigada. Tem um, você que está acompanhando pela nossa live no Facebook pode ver que tem um equipamento pequeno, até uma câmerazinha aqui em cima da bancada, que está fazendo essa transmissão aí 360 graus. Olha, tecnologia muito bacana mesmo. Hotel Mabu Interludium é o local do evento. Hotel Mabu Interludium, que fica ali seguindo, né, pela Felipe Vancher, aqui em Foz do Iguaçu. Você vai passar ali do Consulter Supermercado, vai indo em direção ao CIAEC, que você já vai encontrar as placas ali indicando o hotel. Participe, portanto, e conheça também a estrutura do hotel ali, que é muito bacana. Obrigado, Lúcia, pela participação. Eu que agradeço, Guilherme.